3561, informação Tango. Boa noite, 3561, no Capital Federal, nível 360, aguarde 4, entrevista Gole, transmissão ao fito. Ciente, tá, 3561, né? Altan 3197, está pronto para o táxi, POB 48, alterna Guarulhos com 4 horas e 10. Entre 10 Guarulhos, 048 a bordo, táxi autorizado até o ponto de espera, lá torre 118.95, bom voo, 3197. Táxi autorizado até o ponto de espera da 10 818.95, da 3197. Solo Salvador, bom 776, livrando na sua escuta. 776, táxi via Alfa, informe antes da táxi aí, Juliette. Autorizado via Alfa, reportarei da Juliette, bom 776. TAM 3662, informação Sierra, transfere. TAM 3662, acione identificação, chegada a Mari, desça nível 050. 050, identificou. Autorizado, alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-30 graus, 1-09. Da Júlia. Solo Salvador, 776. 776, mantém a posição, um minuto aguardando a posição do destino. Gente, vamos manter, vamos 776. Portão 3, ingresso a critério Juliette Índia. Portão 3 a critério, bom, 776. 3197, decolou Zuno 3, controle 19 decimal 35. Sou de Salvador, boa noite, OTAN 3197, Nanará, Elblast, cruzando 2000. OTAN 3197, contato radar, voo nível 380, saída da EL, transmissão Black. 380, OTAN 3197. Seria possível direto da EL para o OTAN 3197? OTAN 3197, autorizado da presente da EL. Da presente, direto da EL, OTAN 3197. Da TAM, cópia. Cópia, TAM 3561. Uno, Brasília 360, via Pêndulo 17, decolagem da pista 10, curva direita, subida gole, transição o fito, controle 119.35, código transponda 5141. Autorizado 360 para Brasília pela Pêndulo 17, decolada 10, com curva direita, na saída gole ao fito, 1935, é o controle de saída, 5141, é o transponda, TAM 3561. E confirma o nível 360, chame pronto para o acionamento, 3561. O nível 360, vai chamar pronto, TAM 3561. Paulo, TAM 3603, posição 2 para pushback acionamento. Autorizado pushback acionamento, chame táxi, 3603. Chamada para o táxi, TAM 3603. Controle, boa, TAM 3455, informação Sierra, até uma centena na ponte. TAM 3455, acione identificação, chegada Bonf, direção nível 060. 060, intenção Renave. Intenção Renave, aguarda autorização, TAM 3455. Chefe. Salvador, TAM 3662. Siga, TAM 3662. Solicitamos a Renave, da 10. Controle ciente da Renave, aguarda autorização, TAM 3662. Guardando, 62. Salvador, boa noite, Azul 4070, cruza 190 para o 150. Azul 4070, sem identificação, chegada Mari, desse nível 070. Mari 070, Azul 4070. TAM 3197, passa nível 110, chame Recife 1288, alterna 1264. 1288-264, TAM 3197, boa. 3662, confirma indicada. 2309. TAN 3455, confirma indicada. 250. Gente, inicia redução para 2209, TAN 3455. Redução. 3662, após Itaço, pode operar o Serra Vitor 366 para o RNAC. Afirmativo, então 3662 após Itaço, na posição Vitor 366, desce para 2500, ajuste no 013. 2500, no 013. Salvador, boa noite, TAN 3858, informação é a Tango 180 para 160. TAN 3858, acena identificação, chegada a Mari, desceu nível 070. 070 na Mari, intenção é o RNAV da 110. Ciência da RNAV, aguarde autorização, TAN 3858. Ciência. 4070, confirma indicada. 250 nossa. TAN 3455, reautorizado nível 040. 040, 55. Taxi autorizado até o ponto de espera lá, torre 1 no 8, decimal 95, bom voo 3603. Fim de táxi, ponto de espera, torre 1895, boa. TAN 3858, reautorizado nível 060. 060, TAN 3858. Falo para o pushback no 8, TAN 3561. Autorizado, chama táxi 3561. Chama para o táxi 3561. Inicia redução para 2209, número 3 para o pouso. Já em redução, azul 4070. Salvador, tem algum tráfego aqui próximo da nossa aeronave? Confirma, então 3662? Confirma. TAN 3662, outras aeronaves já reportaram tráfego no setor, desconhecido pelo controle, provavelmente um navio. Ok, obrigado. Deixa autorizado, linha de decolar, vento 120 graus, 109, 3603. Sobre a alteração, após Itapo, mantém a proa. Ok, após Itapo, vou na proa. 4070. Limite ao localizador, azul 4070. Machu. Sou o Serra Vita 366, estabilizado na final do RNAV. 3662. 3662, complete final, chame torre 118.95. 118.95. TAN 3455, após Pelô, desce para 2500, ajuste 10, 13. Então, 3455, aposto pelo autorizado RNAV, desça para 2500, ajuste no 0 no 3, inicie gestão para 1980 Norte, número 2 para o público. Ok. 2500, posto piloto autorizado RNAV. Formular estável, tá? 3455. O 3455 também informa que receber um alvo sem altimetria próximo ao 366. Controle ciente, então 3455 na próxima Vitor 366. Ciente 3662, continua a aproximação e aguarde autorização de pouso. Una, desconhecido pelo controle, provavelmente um navio. Afirmativo, 4070, atingindo 50. Azul 4070, reautorizado nível 040. 040, azul 4070. São 3858, reautorizado nível 050. 050, 3858. Hello, Air Control, good. ISPA 19, Iberol, India, Whiskey Delta 9807, descending flight level 100. Iberia 9807, Concedente, Bounce Arrival, Descent Flight Level 040. Bounce Arrival, Descending Flight Level 040, in the Whiskey Delta 9807. Contra. Controle, boa noite, está 3603, decolou na sua escuta. Então, 3603, contato radar, subo nível 340, saída da Elton São de Ness. Perfil da Elton de Ness, para 340, 3603. Zero, essa é uma navegação na posição Vitor 366. Gente, pode voar a Duna, vai interceptar o localizador, azul 4070? Gente, na proa da posição Duna, azul 4070. 4070. 18.95, bom voo, 3561. Vou esperar a torre 18.95, tá 3561, até uma boa noite. Autorizado final, reporte estabilizado. Reportará descendo para 2000, azul 4070. Controle após etapa, está autorizado, servidor 366 para o torre 3858. São 3258, mantém a chegada após ITAP na proa de Serra Vitor 368 para sequenciamento. ITAP Serra Vitor 368, a 3858. São 3455, complete novo procedimento RNAV, chame torre 118.95. 118.95. Ciente, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 3662, solos 28, direita, 129, solo. 3455, cheque trem de pouso, vento 12, 0 graus, 612 nós. Controle 119, décimo 35, aciona 5150. Ajuste no 0 no 3. Pode estar para 2500 no 0 no 3, está 3858. Responde 5150. Salvador, está 3885, cotejamento correto, chame pronto para acionamento no 885. Portará pronto no 885. Salvador, está 3662. Falou, Salvador, corrige voo 1613, confirmação tanque. 3662, portão 2, táxi livre. Livre para o 2. Salvador, 1613. 3 Brasília, qual nível? 380. 380, aguarde cópia, prevista gole e transição ou fito. Gole ou fito, na sua escuta, gol 163. Tan 3858, autorizado RNAV, reporte estabilizado. Autorizado RNAV, reporte estabilizado, Tavon 3868, Tan 3858. Tan 3858, reautorizado para o Oscar Vitor 366, em redução para 1809. 7800, Oscar Vitor 366, Tan 3858. 3603, passa nível 1100, chame Recife no 288, alterna 1264. No 288, 1264, tá 3603, boa noite. Censure 561, mantém a posição. Ah, ok, negativo, a aeronave já passou o marcador. Cinco, cinco, solos, 3, 1, no direito, 129, só 1. Azul 4070, cheque o trem, livre pouso pista 10, vento 120 graus, 109. Cruzando nível 230, desce para 1110, 8 milhas de Alagoinha. 6727, acena identificação, chegada bom, se desce ao nível 050. Autorizado 50, objeto 6727. Manda, 3455 tá livre, até o portão 8. Portão 8, 3455. Número 3 para Copa. Prossiga, por favor. Número 3, autorizado Brasília, nível 380. Pelo Uber, Zulu 107. Decoladão 10 com curva direita, saída gola e transição ofito. Controle 119.35. Você transponda 5136. Autorizado para Brasília, nível 380, Uber Zulu 107. Decola 10, curva direita, gole o fito, chama o controle em 119.35, transponder 5136, é o gol 1613. Foi 1613, correto, é ponto para push, acionamento, gate 03. Portará para pushback, acionamento no 03, gol 1613. Bom, 95, tá 3850. Azul 4070, solo 34, direita, 129, solo. Solo, Salvador, boa noite. Azul 4070, livrou na sua escuta. 4080, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 4070. Flight 3561, no vento 150 graus, 8 nós. India Whiskey Delta 907, after pelo position, distant 2000 feet, QNH1013, clear the ILS final, report established. Descending 2000 feet, 1013, clear ILS call you established. India Whiskey Delta 908, 9807, after pelo position, distant 2000 feet, QNH1013. After pelo, will descend 2000, 908, 07, 1013. Decolou os 3,6, controle 19 decimal, 3,5. TAM 3561, contato radar, subnível 360, saída Gol e transição FITO. Gole o FITO, 3561, para o 360 direto. O 4070, autorizado táxi, Alpha India Gate 01. Alpha India Gate 01, azul 4070. Qualquer dente, bom survival, distance a level 060.